Ladies and gentlemen, this is the classic Boilermaker. Então, Roche, é com você. Bom, eu vou começar. Quem me conhece do Atlas do Rock sabe que eu sempre me apresento como: olá, eu sou o Ivan. Mas esse não é o Atlas do Rock, esse é o Boilermaker, né, que tá fazendo parte do projeto Podosfera Unida, que é como se fosse uma dança das cadeiras, um revezamento entre os podcasters brasileiros. O Jim, por causa disso, não está aqui hoje, ele foi para outro podcast, ele foi apresentar um episódio do Ergo. Eu, como já disse, sou o Ivan, do podcast Atlas do Rock, e eu não estou sozinho, eu estou com a participação de dois convidados, a Thaís Freitas e o William Floyd. Thaís, começar com você. Quem é você e de que lugar da podosfera você surgiu? Bom, correndo o risco de ser repetitivo, eu sou a Thaís e eu sou do podcast Sabre na Nós. E é um podcast que a gente concentra mais em filmes. De vez em quando a gente fala umas coisas aleatórias, mas é mais filmes, cultura pop no geral. E bastante filme autentista, bastante Sessão da Tarde também. A gente curte. E tem o Marcos, que é um lindo. É, tem o Marcos que... É, eu não vou falar que ele é lindo, porque senão o ego dele vai lá em cima. E Floyd, você? Quem é você e de que lugar da podosfera você veio? Eu sou o William Floyd, pra quem não me conhece. Eu venho lá do podcast Fermata Podcast, que é um dos podcasts que tá dentro do portal Fermata. Inclusive o portal que contém o Ergo, que é onde o Jim vai estar lá. A gente é um podcast de música, a gente fala de músicas novas, músicas antigas, a gente rock, pop, música latina, a gente não distingue estilos de música, sim. Tá aí pra falar da boa música e estamos aqui pra acabar com o podcast do Jim, né? E o tema da Podosfera Unida nesse ano é relacionamentos, como a gente tá no Boilermaker. A gente vai falar sobre histórias de relacionamentos no bar. Bar, bebedeiras, qualquer coisa. Não necessariamente um bar, mas qualquer ambiente que tenha álcool. Sim, que não é o ambiente atual, porque agora o único que tá bebendo é o Floyd. Tá maior. Minha história de relacionamento em bar é que eu estou aqui conhecendo vocês, grandes podcasters. Thaís eu já conhecia do Sabre Nós, Ivan conheci hoje, ouvi os podcasts dele já. Show de bola, gostei pra caramba, que já é um começo de um relacionamento isso. Sim. E que eu espero que dure, né? Que como todos os anos da Podosfera Unida que eu já participei, os relacionamentos que eu fiz, os podcasts que eu ajudei a estragar, as pessoas ainda gostam de mim por isso, então... Os relacionamentos de bar são bem diferentes, eu acho, do ponto de vista de quem bebe e de quem não bebe. Né? Geralmente... As pessoas lembram de forma... A Thaís também não bebe, né? É, mas eu bebia, então eu percebo a diferença, assim. Eu consigo ver os dois lados. É bem diferente mesmo, assim. É outra coisa. Você decidiu parar por algum motivo sério? Não, foi... Sei lá, foi orgânico. Vergonha na cara. E não orgânico de doença. Orgânico vergonha de na cara, fala aí. Talvez um pouco. Acho mas que no Thaís... caso também... Uma coisa, que eu levo pra minha, uma coisa que eu levo pra minha vida é nunca é tarde pra se voltar a beber, Thaís. É. Olha, eu incentivando alcoolismo, cara. Que isso? Meu filho tá aqui ouvindo isso, cara. É aquele diabinho no ombro, né? Vai, bebe, só uma dose, só uma dose. Olha, considerando que eu gostava de beber, assim, a minha conta bancária também agradeceu, porque eu gostava de destilado e... E gostava de lugar que tinha banheiro bom, que normalmente é lugar que a cerveja é cara e a bebida no geral é cara. Então, assim, sobrou bastante dinheiro. É, você mede o bar pelo nível do banheiro, né, cara? O preço do bar. Claro. O preço da cerveja, né? É proporcional à limpeza do banheiro, sempre. Banheiro feminino, então, putz. Mas, assim, eu nunca fui pra um happy hour, alguma um rolê de bar sem beber. Thaís, você que tem esse... Você e o Ivan também provavelmente tem. Como é pra vocês, tipo... Não é? Você não se sente deslocado, alguma coisa assim? Eu já participei de happy hours onde as pessoas não bebiam. E até então, as pessoas pareciam se divertir. Aí vocês me respondem, foi sincero isso da parte das pessoas, será? É. Assim, o que eu senti... No começo eu senti mais, assim. Eu ainda tomo um energético pra ficar mais ligada, senão eu fico com sono. Mas o que incomodou mais, não é nem assim porque eu tava não bebendo e as pessoas bebendo. Era mais porque as pessoas não se conformavam que eu não tava bebendo. Pô, bêbado é chato mesmo, hein? Não, mas sim, por quê? Isso é um... Tipo, eu lembro uma vez que eu tava dirigindo. E aí, porque eu não tava bebendo, eu fui dirigindo. Eu tava levando outras pessoas. E aí tinha uma colega minha tomando um drink. E ela... Pô, mas é uma delícia, toma. Eu falei... Não, cara. O pessoal tá te questionando porque você tá seguindo a lei, né? Não pode dirigir e beber. Eu não tava bebendo, não tô bebendo. Não, mas é só experimentar. Mas, cara, eu tô dirigindo. Eu não bebo mais. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Por que eu vou tomar um golinho do teu drink? É, um copo com Guaraná geralmente ajuda nessas situações, porque aí todo mundo acha que você tá bebendo cerveja. Não, cara, teve um dia que eu pedi um Red Bull. Tava num bar, o som alto, e eu pedi um Red Bull. A mulher veio com o Red Bull e a vodka. Eu já falei, não, minha filha, só o Red Bull. Tipo, ela nunca viu, ficou olhando pra minha cara assim. Isso é a vida. Tela azul. Como assim? Só o Red Bull? A vida que a gente vai fazer voltar pro caminho da luz. Então, acho que um exemplo, acho que eu participei do meu último happy hour, né, umas 2 semanas atrás com a galera do trampo. Peguei 2 casos que eu acho que são muito engraçados. É, um é de um cara que bebe bastante, mas fez uma promessa e não falou que não vai ingerir álcool até dezembro. E aí ele pediu cerveja sem álcool. Aí a gente começou a aloprar o cara e querer fazer ele beber, porque bêbado é sacana. É a vida, gente. Não é, é mais forte. E tinha 2 pessoas que de fato realmente não bebiam mesmo, não queriam beber. E aí a gente acaba brincando com todo mundo do mesmo jeito. Até então, colega de trabalho, a gente respeitou e todo mundo conseguiu se divertir. Inclusive 2 pessoas não bebiam nada, ficaram, riram e tudo mais. E eu bebi pra caramba. Mas ainda me coloquei na dúvida, tipo, foi sincero, elas estavam realmente se divertindo? Porque eu acho que a bebedeira faz, pra mim, não é que é o essencial, mas... ajuda, eu acho que eu falo, eu sou mais falante quando eu bebo, eu não sei se eu fico até meio chato, mas teve esses 2 casos, acho que do cara que, teve até uma parte muito engraçada, que o cara tava lá com a sua Brahma zero álcool, e o garçom foi colocar a cerveja comum no copo dele, ele deu um grito no bar assim, tipo, não, mas foi tipo, meu... fez a noite aquilo, né? E o cara quer se manter fiel à promessa e a gente quer desvirtuar o cara, mas... Mas assim, até então... Eu que bebia destilado, eu não consigo ver por que uma pessoa vai tomar uma bebida, vai tomar uma cerveja sem álcool. Então, tipo, né, cara? Era a única graça da cerveja, é o álcool. Ele fala que ajuda porque dá pra sentir um pouco do sabor, né? Mas assim, esse caso dele, ele não tá bebendo por promessa, mas tipo, ele quer muito beber. Então é um caso que vale a pena a gente dar aquela zoada. Porque até o motivo da promessa dele, não vou falar porque é pessoal dele, mas ele me falou, e é idiota. Então aí eu não perdoo. Mas o pessoal que não bebia mesmo, tava lá no suco, aguinha, refrigerante, pô, rimos, zoamos e ficamos um bom tempo lá. E o copo dela tava cheio, tava todo mundo rindo, então acho que valeu a noite pra todo mundo. Agora, tipo... Como um embaixador das pessoas que não bebe, eu não vejo muito problema em ir pro bar, não beber, assim... Pessoas bêbadas não incomodam nem um pouco, é divertido. Sabe? Não vai beber ou não vai atrapalhar a sua diversão. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas ficam bem repetitivas. Elas às vezes bastante. falam a mesma coisa diversas vezes. Agora, ô Ivan, deixa eu perguntar. Você que tem um podcast que conta a história do rock, né? Provavelmente eu frequento bar, rock bar, show de rock. Cara, eu acho que o mundo do rock, ele é um mundo muito ligado ao álcool, em geral. Eu acho que você deve penar muito com tudo isso, né? Tipo, grandes ídolos do rock morreram de cirrose, então... Sim, e os que sobreviveram, isso é... Eles aprenderam com essas... Os que faleceram antes, né? Os que pagaram o preço. Porque se você for ver os grandes nomes de que duraram até hoje, Alice Cooper, Rob Halford, do Judas Priest, ou eles têm um sistema muito bom, tipo Keith Richards, que sobrevive a qualquer coisa, ou eles maneiram e aprendem a dosar melhor, né, pra sobreviver. Cara, é complicado, né, porque, tipo, querendo ou não, se pôr no lápis, o álcool é uma droga das piores, né, cara, que, tipo, destrói famílias, mas... Por uma parte, geram ótimas histórias, que se o pessoal que estiver bebendo mantiver ali o controle, a lógica e não fazer disso um vício, né? Eu acho que qualquer vício é foda, né? Igual, tipo, porra. É, igual os ícones rock, que tem um baterista que eu gosto muito, o Mike Portnoy, o cara, tipo, teve um problema sério com o alcoolismo e fez até uma puta música sobre os 12 passos lá pro AA e... É bacana, eu acho que, tipo, eu acho que tira muito, até no mundo do rock, esse estigma do que o roqueiro tem que ser truzão e ter que beber até cair. E se você tá de pé, é que você ainda não bebeu o suficiente, né? Eu acho que nos ambientes, não sei os que você frequenta, Ivan, é, mas os que eu já frequentei na vida era bem nessa, né? Se você não tá caído no chão, é que você ainda não bebeu tudo que você deveria. Ah, não, é. Felizmente eu não cheguei a passar por nenhuma pressão desse tipo. Tipo, pessoas quererem que... Ah, não, você só vai sair daqui completamente chapado. Mas vocês estavam falando de história de banheiro, no início. Na época da faculdade, eu participava do Grêmio, né? E ajudava a organizar as festas da faculdade. E, obviamente, quem não bebe é o único que tá sóbrio no final da festa, né? O cara que vai limpar tudo. Exatamente. Aquele que não vai deixar o coleguinha se afogar no vômito. É, exatamente. Não, já, que já teve colocar pessoa em pé e ajudar a pessoa a chegar em casa, na época da faculdade, era um pouco trágico, mas chega a ser engraçado, né? Mas você nunca bebeu, Ivan? Nunca bebeu e nunca teve curiosidade? Ou bebeu e... Não, eu já experimentei muito. Até hoje não encontrei nada que eu gostasse. Exceto choconhaque, mas é mais porque é doce do que ser alcoólico. Qualquer sorvete de chocolate substituiria. Exatamente. É, chocolate, exatamente. Qualquer coisa com chocolate também é sacanagem. Mas, assim, de faculdade falar, cara, como eu fiz um pouco da faculdade pública, tipo, o pessoal era meio durão, então não tinha nem bar perto, cara. Mas eu fui um dos caras que eu não me orgulho muito do que eu fiz, mas eu repeti o terceiro colegial porque eu não ia pra escola pra ir pro bar, cara. Tipo, 16, 17 anos, tomava muito vinho de R$2 numa pracinha próximo de casa. E eu e uma puta galera, cara. A gente tinha um fliperama que vivia tocando rock and roll. E um porra adolescente, cara, mas eu ia pra lá todo dia. Até hoje eu morava com a minha avó na época, minha avó não entende como eu repetir por falta se eu ia todo dia pra escola. Mas, cara, fala assim, hoje no balanço, eu acho que eu curti na minha adolescência tudo naquele ano. Então, não vou falar que foi um desperdício, porque, pô, e ali eu fiz muitos erros que a gente aprende também a não repetir. Então, assim, valeu a experiência, não me orgulho muito, mas também não me envergonho 100% das minhas escolhas naquela época. É da complicado. É, da época de faculdade, eu fiz um curso noturno, né? Então era muito comum você sair da faculdade pra ir, pra chegar em casa, pra ir pra qualquer lugar, você passava pelos bares, né? Então sempre a turma, né, o pessoal da faculdade sempre parava no bar e mesmo não bebendo, você vai junto, a companhia é sempre boa, né? E uma coisa que acontece é as pessoas perdem a noção do volume. Sim. E não é só porque tá bêbado, é porque tá em grupo mesmo. Mesmo quem não bebeu acaba perdendo a noção do volume. Assim, hoje eu sinto pena dos vizinhos, né? Porque a gente morava em uma república, então era um bando de pessoas chegando à noite, gritando. Bêbado, gritando. Então, assim, hoje isso é uma coisa, tipo, que eu me arrependo, é, tipo, devia ter sido mais simpático com os vizinhos, porque eles aguentaram muito barulho nessa época. Não, é complicado, cara. Eu falo alto por natureza. Se eu me empolguei um pouquinho na conversa, eu tô gritando. Bêbado, cara. É, pode levar isso a algumas potências aí. Eu, com relação à bebida, eu não tenho arrependimento, não. Só das vodkas com garrafa de plástico, porque no dia seguinte você pensa, por que eu tô me envenenando? Mas tirando isso, não, nunca cheguei a me prejudicar por causa da bebida. Então, né, isso que é complicado. Acho que é legal... Na parte de vocês que vocês ainda têm consciência, tipo, ah, paramos, legal, tipo, bacana. Meu pai, vou falar que foi um dos problemas dele, teve um problema com alcoolismo muito tempo na minha vida, que eu me lembre. E do nada, de uma hora pra outra, ele falou, parei. Ele chegou a virar até vice-presidente de AA e tudo mais, e tá até hoje limpo, né? Vamos por assim, sóbrio há mais de 10 anos. Eu acho bacana, tipo, a energia que algumas pessoas têm de falar, pô, não quero. E se manter. É tenso, eu não vou fazer minha culpa também, que quando eu sou chato, eu fico, pô, bebe, toma, não pro meu pai, né? Meu pai, alcoólatra, recuperação. Eu vou ficar, pô, bebe aí, pai. Mas, não, mas tipo, se tô no bar, igual o pessoal, tipo. Às vezes nem consciente, depois de algumas cervejas, aí já ela começa a falar por mim, aí já era. Mas eu, no geral, sempre tive bons momentos com bar, relacionamentos em bar, assim, tipo. Conheci bastante gente. Inclusive, acho que até no meu atual trabalho tá me ajudando a conhecer pessoas novas, porque eu tô no trabalho há uns 6 meses, eu não conheço metade do pessoal. Marca um happy hour, aí a gente senta tudo misturado e você acaba conhecendo o resto da galera. Não que o álcool seja o responsável, mas toda a situação do happy hour me ajuda a ter a proximidade e depois acaba até me ajudando no trabalho, que às vezes que uma pessoa pode me ajudar com alguma coisa e é bem nisso. E eu acho que até no caso... Eu costumo gravar alguns podcasts e tal. Eu tomo uma cervejinha ou outra porque, cara, eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Tipo, pra você conversar, pra fazer uma nova amizade. Tipo, depois que a gente já tem meia hora de papo, já era. Vocês não vão me segurar mais. Eu vou ficar falando. Mas, primeiro contato, eu sou muito travado. E aí, às vezes, me dá esse gatilho, né? Tipo, ah, pô, agora qualquer coisa é só colocar a culpa no álcool e já era. É, eu meio que usava... Eu também sou meio introvertida, sou muito tímida, e eu usava o álcool pra isso também, pra conseguir interagir com as pessoas melhor, né? Era, como é que é, a vaselina social, né, pra você conseguir deslizar melhor. Tipo, você pode culpar o álcool depois que você fez alguma merda, putz, porque eu tava bêbado. Às vezes você nem tava. Pô, nem lembro. Não lembro, caramba, fiz isso mesmo. Que coisa, cara. Pô, não devia ter misturado, Uma curiosidade de quem não bebe, né, como eu. Mas vocês começam porque vocês gostam ou é por causa da timidez e depois por ter começado é que você pega o gosto pela bebida? Cara, eu comecei por causa de babaquice de adolescente mesmo, não era nem pela timidez. Assim, a timidez eu vi depois, com o tempo... Quando eu fui... Porque, assim, comecei com meus primos pirralho, assim. É igual, é. Cara, eu comecei... Na verdade, eu fui conhecer a terra onde meu pai nasceu, lá na Bahia. Acho que eu tinha 13 anos, cara. 13 pra 14. E aí eu via, tipo, a pivetaiada de 8 anos enchendo o caneco. Cara, na época eu tomando catuaba. Eu tomei muita catuaba naquela época. Eu fui de 99 pra 2000. Eu vi a molecadinha tomando, eu falei, mano, a molecadinha tá tomando, eu não vou ficar de fora, né, pô. Os moleques, sem brincadeira, mano, moleque de 7, 8 anos, bem louco. Eu olhando isso hoje, eu falo, mano, que absurdo. Alguém chama o conselho tutelar pra essas crianças. E assim, tipo, era um vilarejo de 300, 400 habitantes, era uma coisa bem pequena. E ali eu comecei a beber e tal, ali eu fiquei bêbado a primeira vez, assim, tipo... Mas aí, daí pra frente, a gente começou a fazer, tipo, de evento social. Ah, teve a fase de babacão, tipo, de não, eu não vou parar de beber porque eu vou mostrar que eu sou fraco. Hoje não, assim, porra, se eu vejo que já deu, já deu. Hoje eu não devo nada pra ninguém. Quando a gente é adolescente, a gente é babaca e tem que mostrar pro outro que você é um cara forte e por aí vai, né? Já, agora ali naquela época, eu lembro, porra, 14 anos eu fiquei meio louco. E assim... Tipo, nunca falei, ah, eu preciso beber, igual eu tive um relacionamento que a pessoa, ela teve problemas com alcoolismo na família, tipo, os pais se agrediam bêbados, eu fiquei 2 anos sem beber por causa da pessoa, né? Falei, ah, não, por respeito a você e tal, se te faz mal, eu não vou beber e tal. Assim, às vezes eu até bebia fora, lá longe dos olhos dela, porque a pessoa achava que eu ia beber e ia encher ela de porrada depois. E não era o que ia acontecer, mas foi o que ela vivenciou durante a vida, né? E, assim, eu fiquei uns 2 anos praticamente sem beber, ou tomando uma cerveja ou outra. Aí depois de um tempo eu pegou confiança, aí eu pude voltar a beber, porque nunca foi nada, tipo, exagerado. E eu sou aquele cara, quando eu vejo que eu passei do ponto, cara, eu deito e durmo. Eu não consigo fazer nada, eu deito e durmo, cara. Muito fácil. Às vezes, uma vez aqui em casa, a gente tinha mania de pegar um violão, ficar no quintal tocando lá. Fizeram 2 caipirinhas pra mim, que era praticamente vodka pura. E a gente tava preparado, a gente ficava tipo, até 3, 4 da manhã tocando violão e cantando. Aí era meia-noite, cara, e eu tava falando, meu, já deu pra mim. Vim pro meu quarto e dormi, tipo, meia-noite. Eu sei o meu limite porque eu começo a passar mal. Então eu não vou ficar muito doida, não vou se fazer merda. Se você passou porque... mal, eu acho que você passou do limite. Não, mas aí não de fazer besteira, entendeu? Ah, sim. É bom que o meu fígado não aguenta. Meu fígado aguenta menos do que o meu cérebro. isso é um entendeu? Bom... Ele é o... É um bom sensor, né? Ele começa a me sentir mal, então já acabou. É, eu fiz essa pergunta porque a bebida tem um tratamento diferente, né? Porque quando eu tento experimentar a bebida, né? Mas eu não gosto, as pessoas falam, não, bebe mais um pouco, você vai se acostumar com o gosto. Não é um tratamento que outro tipo de comida ou bebida recebe. Chocolate não, você não come disso, né? É, você não come uma pizza e você fala, ah, não gostei dessa. Não, come mais uns 2, 3 pedaços até você gostar. É um tratamento só pra bebida. Isso é uma parada chata que, depois que eu parei de beber, as pessoas não se conformam, admitem e insistem. Não, bêbado é chato. Mas... No conceito geral, bêbado é muito chato. Ainda mais eu que bebia, entendeu? Aí as pessoas não se conformam. Como assim? Bebia pra cacete! Bêbado é chato, tá, tem coragem, muita coragem e sempre tem razão. É, outra dificuldade da bebida como... Né, vaselina social, é quando a pessoa é tímida, ela bebe, aí você começa a conversar com a pessoa, tá, vocês trocam uma par de ideias, e aí ela fica sóbria de novo, você vê ela uns dias depois e ela volta pra dentro do casulo. E ela é um porre. É. E aí agora a pessoa... o mundo descobriu que eu sou um porre, nossa. Olha aí. Não consegui manter a mentira durante muito tempo. Sacanagem. Mas é complicado. É, eu, na verdade, eu sempre sou um cara bem animado em geral, mas é aquele negócio. Eu acho que o meu primeiro contato com a pessoa é sempre o momento mais difícil. Depois a gente acaba se soltando e tal. E talvez, até se eu tô num bar mesmo com a pessoa, já não tenho esse problema com o primeiro contato, vamos por assim. Mas eu não, depois que eu já tenho... Acho que meu primeiro contato eu não consigo depois de entrar no casulo pra essa pessoa. Tipo, tá sentado no bar aqui nós três, a gente acabou de conhecer, fluiu o papo. Quando a gente se vê de novo, eu vou conseguir fazer o papo fluir de novo. Porque a gente já meio que se conhece. Agora, tipo, a gente é completamente estranho. A gente, tipo... Não, eu vou chegar muito travadão, tipo, o que que eu falo, o que que eu não falo. Sei lá, tipo... E tem aquele negócio, o bêbado ele sempre vai querer contar vantagem de alguma coisa também, né? É, o teu problema é o primeiro contato, né? Então, o meu problema é sempre... Quebrar o gelo. Tipo de... Eu acho que eu tenho medo de causar uma primeira impressão muito ruim, tipo, ser um cara travadão. Depois eu sei que eu posso tirar essa imagem, porque de fato eu não sou um cara travadão. Mas às vezes você só tem esse primeiro contato com a pessoa. Tipo, imagina um relacionamento que você vai conhecer... Deu match no Tinder, você vai lá, conhece a menina e você é um puta cara travadão. Mas depois de um tempo, você é um puta cara articulado. Então, sei lá, o cara que é travadão tem que beber umas doses antes, talvez, né? Isso é tipo o Raj do Big Bang Theory? É bem isso, né? Tem que fazer alguma coisa. Mas assim, eu acho que os meus relacionamentos relacionados a bar e a bebida sempre foram bem positivos. Eu já fiz muitos amigos, já fiz até negócio em bar, assim, tipo... Já vendi videogames com galera que eu conheci em bar. E assim, sempre positivo. Eu sou um cara dos mais bundão, acho que eu nunca consegui me envolver em briga. Na minha vida eu nunca briguei com ninguém, então... foi sempre positivo. Já separei muita briga. Apanhei por isso algumas vezes, mas... tem isso também, outro ponto, né, cara? Bêbado é sempre o brigão, né, cara? O homem, ele se sente um pouco mais macho, né, cara? É engraçado você falar isso. Eu tenho um primo que... Ele fala que ele parou de beber porque toda vez que ele bebia, ele arrumava briga. Ele tinha falou assim, não, ele percebeu o padrão. Ele falou, pô, eu bebo gatilho, e eu arrumo confusão, é o gatilho. E ele parou. Ele falou, pô, antes que eu arrume uma besteira, cara. Não, já peguei brigas feias, cara. De do nada aparecer um cara com a garrafa quebrada ali pra querer chegar no outro. E não, para, calma. E aquele negócio, eu também tava bêbado, fiquei corajoso pra separar a briga. Eu também corri um puta risco. Mas é complicado, né? Tipo, na verdade, a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando mal dos alcoólatras aqui. Até eu que sou alcoólatra, né? Tô falando mal deles, né? Mas querendo ou não, tipo, depois, assim, a gente começa a dar umas risadas. Eu ia muito pra um bar, cara, com os amigos de infância. Acho que eu tinha meus 18 anos, um bar na Zona Leste de São Paulo. E tinha uma banda, tipo, era pra cima e sempre tinha banda ao vivo tocando. Cara, mas eu bebia muito e eu estudava de manhã no dia seguinte, cara. Quase eu não ia segunda-feira pra escola. Depois a gente pôr no balanço, cara, eram momentos muito... geraram muitas histórias. Tipo, são amigos de infância, a gente ainda tem o mesmo relacionamento, o mesmo grupo do WhatsApp lá, que a gente fica falando qualquer merda, a gente tenta se reunir de vez em quando. Mas são momentos, cara, que tipo, pô, eu lembro muito das bandas, o nome das bandas, que 90% delas eu sei que nem existe mais, tipo 2002. E até esses amigos de bar da época, cara, a gente, todo mundo mora. Eu moro no extremo oeste de São Paulo, eles ainda moram no extremo leste. Quando a gente quer se reunir pra trocar ideia, um deles é padrinho do meu filho até, a gente vai pro centro ali, Galeria do Rock, centro de São Paulo, e vai tomar uma, cara, bater papo e tomar uma cerveja. Acho que pode ter os pontos ruins, cara, mas às vezes tomar uma cervejinha é um belo motivo pra unir os amigos que você não vê há um bom tempo, né? Inclusive, acho que metade dos podcasters que eu conheci, a maioria foi em bar. Ou bar, ou encontro em um bar, sei lá. Foi bem, bem parecido com isso. Então, tipo, do mesmo jeito que ele pode te fazer algumas merdas, ele ter os relacionamentos em bar, quer dizer, você não precisa beber para ir ao bar, né? Igual, acho que teve um encontro do Léo Oliveira, do Fermata também. Cara, num bar há uns 2 anos atrás que eu conheci muita gente. Foi muita gente pra lá. Foi aí a oportunidade. Até depois a gente estranha, tipo, porque a gente tá no mundo podcast, a gente não assimila rosto às vozes. A gente fala, não, esse cara é o fulano, porra, não tá certo isso, né? Você não tem a não voz era dele. Isso que eu tava imaginando. Você não tem a sua voz, cara. Não faz sentido. Mas é legal, cara, tipo, se reunir pra tomar uma sempre. Ou não tomar uma, mas se reunir, né, cara? Não, e ajuda a ter história também, né, cara? Depois que eu parei de beber, eu parei de ter histórias estranhas, assim, pra contar. Isso eu senti, assim. Minha biografia ficou mais murcha. Tá mais limpa, né? Você, talvez o Ivan também, você tem alguma história, assim, tipo, essa noite foi louca por causa de álcool? O Ivan por causa dos outros que foram arrastando ele? Então, né? Na maioria das vezes é por causa dos outros, né? Já teve amigo, assim, que desapareceu por uma noite. e aí você tem que sair procurando pra saber onde que caiu o coitado, né? E aí você vai encontrar ele dentro de uma lixeira, né? Mas tem pontos positivos, né? Por exemplo, qualquer atividade que você tentar fazer com pessoas que já beberam um pouco se torna muito mais entusiasmada do que você faria se as pessoas estivessem sóbrias. Pode ser uma aventura, né? Exatamente, pode ser qualquer coisa banal. Tem um jogo, eu gosto de jogos analógicos bastante, né? E tem um jogo de cartas chamado Munchkin, que é um dos meus preferidos pra jogar quando eu vou no bar com os amigos. Porque é um jogo, assim, que você não precisa prestar muita atenção e que fazer barulho ajuda no jogo. Então, é um dos meus passatempos favoritos. Quando as pessoas me convidam pra ir pro bar, eu levo e, obviamente, como eu sou amigo de um bando de nerds, eles aceitam jogar e, assim, qualquer coisa, mesmo que não fosse esse jogo, qualquer coisa que você fizer acaba se tornando muito mais barulhenta e muito mais divertida. Obviamente que dentro dos limites, né? Se a pessoa já tá caindo de bêbada, aí não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra jogar, você só tem que carregar de estorvo, né? É, mas é legal, é um tipo de relacionamento que você acaba criando num bar, ou tem muitos aqui, na Vila Madalena tem um barzinho de... tem vários jogos de tabuleiros lá. É um estilo de bar que é praticamente, acho que até o foco desse bar, desse tipo de bar, é mais você ir lá pra jogar, você ir pra se divertir de uma outra forma análoga ao álcool, né? Tipo, tem lá, você pode beber e brincar, mas a ideia do bar é você ir pra brincar primeiro, né? Sim, tem um bar em São Paulo, eu nem sei se ainda existe, mas é um bar arquearia, em que tem stand de tiro ao alvo, só que com arco. E é um bar. Esse não é o tipo de coisa que eu misturaria com álcool, não, cara. Mas é um ambiente fechado. Eu sei que tinha um próximo aqui em Osasco, eu sei que tem um próximo do meu trabalho lá no Ibirapuera, ali perto do Shopping Ibirapuera, eu sei que tem um, que a amiga minha foi. E é bem isso, tipo, é uma área completamente fechada, tem um instrutor, e você entra sozinho ali pra tirar flechas, e num monte de feno. É controlado, acho que dá, é seguro. É até porque, se você estiver bêbado, você não vai conseguir nem puxar o arco. Sim. Eu já achava perigoso que perto da faculdade o bar era perto de um estúdio de tatuagem. Eu já achava que aquilo ali era meio temerário. Agora, não, é uma visão de negócio muito boa, cara. Você toma coragem pra ir lá fazer qualquer porcaria. Pro tatuador é um puta empreendimento. Todo mundo é em frente do bar, cara. Briga de bar. Se vocês pegaram, chegaram a pegar algumas ou não. Ou só eu mesmo que me arrisquei nesse mundo. Não, em uma das festas que eu ajudei a organizar na faculdade, rolou uma briga, mas eu não tava lá no momento, né? Eu só vi que tava tendo uma muvuca e aí, de repente, chegou uma ambulância. E aí, quando eu fui ver lá, porque obviamente eu era um dos organizadores, tinha que resolver o que tava acontecendo, né? Nossa. Mas, então, foi uma briga entre namorados, só que ela lutava Muay Thai. E nossa, ele foi parar no hospital. E ele não, né? Exatamente. É uma história pra contar graças ao álcool que você estava sóbrio, tá vendo? Acontece. Sim, exatamente. Cara, eu acho que uma história minha sóbrio, cara, foi muito bizarro. Foi um aniversário de 15 anos de uma amiga. Cara, foi num salão mó chique. E ela já falou, cara, gente, vai toda a minha galera, que era do pessoal lá do fliperama que eu frequentava. Só que lá não vai ter álcool, é uma aniversário de 15 anos. Meus pais optaram por não ter álcool e tal. Chegou uma colega nossa, tava uns 5, eles estavam tão bêbados, já chegaram chapados. A menina quase passou mal no vestido da aniversariante. Fizeram um puta fuzuê, cara. Mas aí, beleza, depois da festa correu normal. Uma coisa que eu não me esqueço daquela festa, um dos motivos, eu tava com um sapato uns 2 números menor que o calço, eu não tinha nenhum sapato nossa social com 17 anos, cara. Não tinha motivo pra isso, eu peguei o emprestado e ficou uma merda. E, cara, na saída ali perto do... O Ivan é daqui de São Paulo, né, Ivan? Sim. Cara, no Terminal Pen ali na Zona Leste, se você conhece. Sim, conheço. Cara, tipo, tinha um cara brigando com uma mulher, não sei se eles eram moradores de rua, e um pessoal tava junto lá com a gente, um dos caras tava muito bêbado. Chegou empurrando o cara mesmo, apareceu tanta gente pra pegar esse camarada nosso, e foi uma correria do caramba aquele dia, cara. Ele, tipo, ele falou, meu... E eu fiquei na minha, né? Falei, cara, não tô envolvido, o cara não vai poder vir pra cima de mim. Falei, mas vai que, né? A gente esperando o ônibus 4 horas da manhã no Terminal Penha com um monte de mendigo querendo pegar o camarada nosso. Foi um dia muito bizarro, cara. Foi doideira. E assim, naquele dia não tinha álcool, eu não bebi nada. Eu lembro de tudo, mas todo mundo conseguiu escapar ileso, cara. Assim, algumas escoriações, mas todo mundo vivo. Mas vocês já tiveram algum blackout? Tipo, não lembro nada. Não. Eu acho, pra mim, eu não sei porque se eu nunca tive, eu acho que isso é lorota, mas eu acho que é muito papo, tipo, eu não quero assumir o que eu fiz, então eu falo que não lembro nada. Eu quero lidar com isso. Né? Não. Cara, se eu chegar ao ponto de dar um blackout, eu já teria vomitado do avesso, assim. Tipo, é virado do avesso, tanto vomitar. Naquele negócio, muito mal. Quando eu bebo, eu durmo. É fato, eu vou lá, deito e durmo. E eu caio no sono em 30 segundos. E um exemplo até de um amigo que ele bebia. Pô, o cara dava um show, cara. O cara era chato, muito chato. E aí sempre que a gente ia, pô, meu, você fez isso e tal, você zoou. Eu fui na festa do amigo, ele quebrou a louça da mãe do cara e tal. Ele, não, pô, quando eu tô bêbado eu não lembro o que eu faço. Aí, meu, a gente fica bêbado da próxima vez, a gente vai zoar o cara legal. Meu, a gente zoou o cara muito. A gente jogou leite condensado na calça dele, a gente deu tapa na cara dele até umas horas. E no dia seguinte ele, uma mancada que vocês fizeram comigo, mano. Então falou, mas peraí, você lembra? Não faz sentido. Agora você lembra? Convém você lembra? Eu lembro que a gente esculachou legal esse cara, porque, meu, ele era muito, muito, muito chato. E aquele amigo que você fica, porra, mano. Por que ele tá aqui com a gente, né? A gente foi filha da puta com o cara lembrou de tudo, uma mocada que vocês fizeram, pô, legal, agora você tá lembrando, então, curamos a amnésia alcoólica. É a amnésia seletiva, né? É só você esculachar o cara antes que ele esculacha você. Eu acabo sempre lembrando de histórias do mundo da música, né? Porque eu sou um nerd da música e aí eu acabo relacionando esse assunto. Na biografia do Ozzy, Ozzy Osbourne, ele fala que ele parou de beber exatamente por causa de uma situação assim. Ele foi numa festa, era festa de aniversário do filho dele até, eu acho. E ele achou, na memória dele, que todo mundo tava se divertindo e que ele tava sendo super engraçado e que todo mundo tava adorando a presença dele. Ele tava completamente bêbado. Só que gravaram a festa e depois ele foi ver e ele falou que ele que é completamente diferente do que ele se lembrava, né? Então não é que ele esqueceu, mas a bebida filtrou a memória. Existe um episódio do How I Met Your Mother que se chama No Tomorrow, que é exatamente sobre isso. É como eles lembram quando eles estavam bêbados. Acho que era um dia de São Patrício, que eles bebem pra cacete. Então o cara acha que foi super legalzão, ou conquistador, ou cara legal a noite toda. E depois, no dia seguinte, os amigos dele vão contando pra ele o que realmente aconteceu naquela noite. Ele vê como ele foi desagradável. Então, né, tem isso, né, cara? Eu devo ser assim, cara. Eu não me excluo disso, não. Eu devo ser muito chato. Não deixa a gente filmar, então, que aí você nunca vai saber. Esse é o segredo. É o que eu falo até comparado àqueles filmes que... Atividade paranormal, que o pessoal se filma à noite e vai ver fantasma. Eu acredito em fantasma? Não. Mas eu vou me filmar à noite? Não, também. Então, porque vai que... Porque vai que, né? Então, deixa assim, tá ótimo. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, se vocês estão participando de algum outro podcast da Podosfera Unida esse ano. Eu tô. Na verdade, eu tenho dois podcasts, né? Hoje eu tô aqui como participante do Fermata. Mas eu sou host do Ultracombo Podcast, que é um podcast de jogos. E eu vou apresentar o Por Outro Lado, do nosso querido amigo Julian Catino. Um podcast novo que eu já adoro e eu vou ter que ir lá estragar o podcast do cara. Ele lançou 3 episódios excelentes. E eu vou lá estragar um pouco o episódio dele, mas vai ser divertido. Eu vou estar lá com o Wesley Zop, do Churume, com a Jéssica do... Nossa, eu esqueci o podcast dela, tava ouvindo hoje. Nossa, que mancada, Jéssica, se estiver escutando, me perdoa. Mas é de literatura, é um podcast muito bom. Cara, deixa eu ver no feed do meu celular, porque agora fiquei com vergonha. Ivan me deixou sem graça, cara. Te encurralou, poxa. É, Boteco dos Versados, cara. Um podcast novo sobre literatura. Eu que não sou um cara muito, muito culto nesse mundo das leituras. 2 episódios que eles lançaram também, muito legal. Quer dizer, participando de alguns episódios com a galera nova. Esse Boilermaker é um podcast relativamente novo, né? Apesar de eu já conhecer o Jim há um tempo. E tô nesses 2, por enquanto. Agora, vocês aí? E você, Thaís? Não, o meu é só o Boilermaker mesmo. Eu... Podosfera Unida é um só. Não vou ficar traindo os outros em outros podcasts. Mas você só tem o Sabrina Nós, né, como podcast. E o Sabrina Nós, que é o oficial, né? A gente deixa essa pulada na cerca uma vez por ano, gente. Não dá. Ah, cara, eu saio do meu podcast a cada semana. Tem mês que eu gravo mais podcast dos outros do que o meu próprio. Eu acho muito legal esse relacionamento. Eu acho que o maior relacionamento, né, cara, que a Podosfera me proporcionou. Amanhã mesmo vai vir um amigo, um grande amigo que eu fiz na Podosfera. Vai ter a feira de games aqui, a BGS em São Paulo. A gente vai, ele vai vir lá, ele vai vir pra minha casa, que ele não mora aqui. Vai dormir aqui o tempo de feira. Acho que é fazer amigos mesmo, pessoas com quem você possa confiar ali, tipo, sair, conversar, beber. Ou tipo, meu, você tá aqui na minha cidade? Não, você não vai pagar hotel, vem pra minha casa. É uma das coisas que é legal. Mas assim, o mais bacana é que eu acho que muitas amizades que eu fiz, vamos pôr assim, não é que todo mundo, é melhor que ninguém, todo mundo quase um bando de fudido, como grande parte do nosso país, mas as amizades são, não é pelo que você tem, porque até então, vocês não estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas a gente consegue bater um papo legal pelo que a gente é. Eu acho que esse é o maior relacionamento que a Podosfera Unida pode proporcionar, e assim, cara, minha lista de amigos, desde que eu coloquei meu podcast no ar, lancei o episódio 1, cara, ela aumentou, tipo, num ponto que eu já não sei nem mensurar mais, e pessoas que, porra, moram longe, cara, de culturas diferentes e tal. E era show de bola, cara. E, tipo, eu acho que esse é o maior relacionamento. Mais eu sou agradecido a toda a Podosfera. Eu acho que o meu podcast um dia vai morrer, com certeza, os dois. Mas eu espero muito que os relacionamentos que eu fiz nesse tempo de Podosfera, eu tô aqui há uns 3 anos e meio, eles durem por muito tempo, cara. Tipo, mesmo depois que eu saia do ramo dos podcasts. Eu tô participando aqui do Boilermaker e eu entreguei o meu podcast, né, o Atlas do Rock, para as pessoas que foram sorteadas no Podosfera Unida apresentarem, e eu entreguei assim, super de boa, sem preocupação nenhuma, por causa disso, né? Sei que o relacionamento do pessoal da podosfera, a podosfera brasileira é bem unida, e que quem faz podcast no Brasil realmente gosta de fazer. Então eu entreguei sem nenhuma preocupação, eles vão gravar, eu sei que vai ficar bom. E outra coisa também, a gente tá falando de relacionamento e bebida, muitos podcasts são regados à bebida no Brasil. Eu geralmente gravo sóbrio, porque eu gravo nas terças-feiras o meu podcast, mas quando dá, tipo, amanhã é um dia que eu não vou trabalhar, então posso beber hoje tranquilo. Então a gente grava geralmente sóbrio, mas todo sábado, até pra galera que... Não sei se o Jim já falou isso aqui no Boilermaker, mas todo sábado uma galera, Pensador Louco, o Jim mesmo, o Neto do NetoCast, fizeram um boteco virtual, que é uma chamada do Hangout, onde a ideia é não gravar nada, o que acontece lá, e bater papo livre. E aí tem pessoal do Norte, do Sul, e chega ali, ó, conversando. Ninguém, às vezes uma galera bebe, outras não. Um exemplo é o Petros, que mora no Pará, o cara nunca bebeu na vida praticamente, não bebe. E todo mundo fica ali, liga o Hangout, liga a sua câmera e bate um papo legal, tipo, sem nenhum compromisso, por conversar mesmo, porque a gente quer ser amigo, quer trocar ideia. E é um papo, às vezes é zoeira, às vezes é um papo mais sério. E até quem tiver interesse, fala com o Tim, ou fala comigo, com qualquer pessoa, com o Pensador Louco. Qualquer dessas pessoas, eles te avisam quando tiver o... E é livre, cara. Chegou lá... Vamos conversar, bater papo livre, podcaster ou não. Eu acho que eu mostro tanto que a podosfera quer trocar ideia, quer bater papo, não quer... Ninguém, acho que todo mundo gostaria de estar aqui pra ganhar milhões, mas a gente sabe que o podcast no Brasil ainda não proporciona isso pra gente. Mas o ano que vem, que é o ano do podcast, quem sabe? Ah, aí vai. E até tirei minha foto pra aparecer no metrô, cara. Pô. Olha aí. Propaganda do Spotify. Sim, olha aí, outra coisa. Mais um avanço da podosfera. É, outra coisa interessante também é que o formato que a gente geralmente usa pra descrever muitos podcasts é conversa de boteco, né? Sim. Que é sempre uma coisa divertida. Não tem essa conotação... Conversa de boteco não tem essa conotação ruim. É, tipo, não vai ser um podcast que vai acabar todo mundo brigando. Pelo menos o pessoal vai focar no papo legal que vai ter, nas risadas. É. Tem muita gente por aí que precisa disso, cara. Tem muita gente que tá muito sozinha e tá querendo só um papo, só uma pessoa. Pô, não, querendo, acho que tem até um podcast com fábulas do Berg, se vocês não conhecem. Escutem, por favor. Que é um dos primeiros episódios que ele já fala, tipo, cara, eu não vivo mais sem podcast. Eu tô meio que nessa. Posso não fazer podcast, mas, tipo, cara, minha companhia pra muitas horas, tipo, do dia. Transporte, porra, trabalho a 2 horas de distância de casa, então 4 horas no transporte por dia é ter que ouvir alguma coisa, tenho que rir, ou tenho que pegar uma história séria. Pô, vou citar que eu ouvi hoje, o Atlas do Rock sobre o Mali, porra, que história foda, tipo, é um tempo que eu poderia estar desperdiçando em nada e eu tô ganhando ou com humor ou com conhecimento. Eu acho que ter pessoas que, cara, a gente dá muito e a gente não tem assim mesmo retorno. E não por má vontade dos ouvintes, porque toda a mídia, tipo, a mídia tá crescendo, a gente não consegue convencer um patrocinador a falar, tipo, pô, 1.000 ouvintes fiéis é, tipo, a mesma coisa do que 1.000 inscritos no canal do YouTube. Eles não conseguem visualizar isso dessa forma, então é difícil do investidor colocar dinheiro dele no podcast, mas ainda vai ser quebrado, tem muita gente grande entrando aqui, mostrando que dá pra fazer. Mas assim, cara, eu já não vivo sem podcast. É fato. Sim, eu também não. E pra quem tá ouvindo e quiser ouvir os outros podcasts da Podosfera Unida, todos eles vão ser publicados com a hashtag Podosfera Unida, né? Então, se você... Onde foi parar o Jim? Que outro podcast que o Floyd tá participando nesse projeto da Podosfera Unida? É só seguir a hashtag que aí você já descobre um monte de outros podcasts legais pra ouvir. E vem falar com a gente, com certeza. Sem nenhum problema. Sim, vocês querem deixar algum contato de vocês? Cara, podem me procurar no Twitter do Fermata, que é o Fermata Pod, ou Ultra Combo Pod, ou no meu pessoal, @will_floyd, de Pink Floyd mesmo. Sou fanático por isso. Mas pode me procurar lá, o Instagram também é a mesma arroba. E escutem no Tracombo, tem um grupo do Telegram também. Acho que me achar é fácil e eu tô sempre aberto pra conversar, hein? Sempre que dá, pelo menos, né? E você, Thaís? É, o Sabrinanois, ele tem o site, né, o www.sabrinanois.com.br, tem o arroba Sabrinanois, e o meu Twitter pessoal é o arroba xdf17. Eu vou deixar o meu contato também, ou é o meu pessoal, Ivan Colucci, Colucci com CH, vê o site do Atlas do Rock também, que é atlasrock.com.br. E é isso? É isso. Podemos encerrar? Opa, podemos sim. E só avisar, fecha. Escutem o Sabrinanois, escutem o Atlas do Rock, que são podcasts excelentes. E aí, depois escutam o Fermata também, que a gente tenta ser legal. O Fermata é muito bom. Eu acompanho o Fermata e eu recomendo. Oh, valeu. Então é isso aí, galera. Deu tempo de terminar a sua cerveja, Floyd? Porra, já foi, cara. Acho que no minuto 5, cara. Foi só uma pra manter, porque eu fiquei com vergonha depois. É, não, a gente deixou ele constrangido, tá vendo? Vocês me deixaram, porra, me deixaram sacanagem. Mal. Sacanagem.